4 para Recife, com nível. 370, sentido uniforme. Sente uniforme correto, aguarde para a cópia, conta 234. A saída prevista? Fucacaju. Fucacaju, obrigado. Do 1273, a Infraero nos falou com outro portão para o senhor, senhor. Já está liberado, por gentileza. Chame para ingresso do Taxi Juliette no 273. Mil pés, que negar no zero, no zero. 2000, 3894. Perna baixada, travada, 9602, 1090. Azul 4261, decolado 02, controle 119, decimal 8, boa viagem. 98, obrigado. A formação uniforme correta para Brasília, eu tenho 360 aprovado, número 2 para a cota, aguarde para a direção 1567. Guardando. Salvador 1856, para o táxi PLB 1184, alterna Salvador com 0303. Beta. 360 para Adelaide, autorizado. Chame Torre 118-62, chegou 1856, tenha um bom voo. Pátio Juliette, Alfa 1090 no Pátio, lá no Ponte Bela 1186, gol 1856, feliz ano. Bolo 273, de passagem ao bonde, companhia em direção ao ponto de espera. Após ingresso, portão 07, bolo 273. Bom dia, você está de passagem, aguarda, bolo 273, 07. Paulo, boa tarde, Xenia 6259, informação de uniforme. Boa tarde, Xenia 6259, formação uniforme correta, tenho 380 aprovado para o Guarulhos. O número 3 para a cópia, senhor, aguarde a coordenação. Na turística, estamos no Pátio 3, Xenia 6259. Gente. Alfa Romeo na escuta? Afirmativo. A gentileza, senhor, se tem lugar, me responda. Sim. Azul 4234, pronto para a cópia? Sim. Referência com solo afirmativo, TAN 3894, desça para 1700, pede reporte visual com aeródromo. Reportaremos 1700, TAN 3894. Controle 119, decimal 8, aciona 5512, azul 4234. Autorizado, Serra Brava, Romeu Forte, 370, via Upper 58, decola da 10, curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. Controle Salvador 198, transponder 5512, é o azul 4234. Procedimento correto, azul 4234, na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback acionamento. 74234. Lima Alfa Romeo, por gentileza, confirme. Pátio da Bata, senhor? Afirmativo, pátio da Bata. Gente, segue o gol assim, o gol vai assim que ingressar no pátio principal. Segue e na Lima chama a torre 118-612 para seguir contato com Lima Alfa Romeo. Gente, segue o gol Varig e na Lima chama a torre 1186 para seguir contato via segundo pé. Gol 1567, na escuta para cópia? 44, gol 1567. Gol 1567, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu. Nível de voo 360 para o Zulu 17. Decola da pista 10. Primeira curva à direita. Subida Gole, transição UFITO. Controle 199, decimal 8. Transponder 5523, gol 1567. Autorizado Brasília, 360, apresolou no 7, decola pista no 0, primeira curva direita, saída Gole, UFITO. O controle 198, transponder 5523, gol 1567. Protegimento correto, gol 1567. Portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Sente reportar, está no 2. Portão 2. Oceaner 6259, pronto para cópia? Prossiga. Oceaner 6259, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo. Nível de voo 380 para o Whisky 50. Decola da pistão 0 com curva direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bidev. Controle 1198, aciona 5516. Oceaner 6259. Oceaner 6259, autorizado Guarulhos, nível 380, via Upper Whisky 50, decola 10, curva direita, da El Leda Bidev. 199.8, controle, transponder 55 no meio. 55 no meio, contagimento correto, Oceania 6259, parte 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Chama nessa, Oceania 6259, obrigado. Salvador, boa tarde, bom nome 02. Lima, uniforme Zulu, aguarde só mais um minuto para a cópia, senhor, já tem a sua autorização. Voo 602, táxi aprovado Alfa, chama ingresso na Juliette, senhor. Alfa, chama na Juliette, bom nome 602. O Lima Uniforme Zulu para Sierra Delta Lima Oscar, correto, senhor? Gente, por gentileza, poderia somente confirmar o nível de voo e a rota? Gente, senhor, por gentileza, só meio minuto para a cópia. Lima Uniforme Zulu, autorizado Sierra Delta Lima Oscar, 1000 pés direto, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 5540 Lima Uniforme Zulu. E hora 3894, um cordial boa tarde, baixado e travado, pista 10, feliz ano novo. Boa tarde, 3894. Pista 10, pouso autorizado. Vento de 90 graus, uma dúzia de nós. Pista 3894. Pouso autorizado. Isso, por gentileza, qual é o POB? 02 a bordo, confirma? Confirma, 02. Gente, torre 1862 para o táxi, Zulu. Isso, bom voo. Canal 4711, acionamento na posição é posterior pushback, posição 03. Livre, chame push 4711. Chamaremos push 4711. 1602 da Gol, autorizado ingresso, portão 09. Informativo, portão 09, agora 602. O canal 4711 confirmando está pronto para pushback e acionamento também, 4711. Perdão, senhor, não copiei. O senhor gostaria de solicitar pushback e acionamento, é isso? Afirmo, 4711. Livre 4711, chame táxi. Não, táxi é descida 71. No portão 10, o senhor vai guardar com a equipe solo, ingressará um Boeing da Gol à sua direita no portão 09. Após o total ingresso do mesmo, o senhor tem livre posicionamento 8002, chame táxi. Partiu, após encostar o Boeing da Gol no 09, está autorizado 8002. No solo azul 10, direita 129. Direita 219, tá 3894. 261, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Poderia repetir essa vez? Afirmativo, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, azul 4261. 125, 1325, solo Salvador, Azul 4234, pronto para o pushback treinamento. Gente, o 4234, aguarde aproximadamente 3 minutos para o seu pushback, 4234. Gente, 3 minutos para o pushback, Azul 4234. Agora com o controle 119.8, muito obrigado, feliz novo pessoal também, o Lima Fábio Zulu. Já ingresso, portão 08, senhor. Agilizando no momento, está 3894. Livre, senhor, 08. 08. Motor de Salvador, boa tarde, seu papapá, Lima Uniforme Zulu. Boa tarde, papapá, Lima Uniforme Zulu, prossiga visual, corredor Axé, mil pés. Limitado mil pés, prossegue visual, corredor Axé, Lima Uniforme Zulu. Para o táxi Pantanal 4711 com 185 a bordo, estamos com o Galeão 420. Para o 7-1-1 da Pantanal, autorizado Índia Alfa, ponto de espera pressão 0, ajuste no 0 no 0. No ponto de espera, chame Torre 118-612 e 4711, tem um bom voo, senhor. Índia Alfa, chama Torre 471, obrigado. Torre 3894, poderia aparecer no portão 2, por favor? Sim, senhor, vou contactar para ele. Graças. Solo Salvador, Oceané 6259, no pátio 3, puxa, sonar, por favor. Pátio 3 está livre, senhor, chame táxi, Oceané. Chamar a táxi. Para o táxi, o TAM 8002. 8002, ciente. Observando o Airbus da companhia ingressando no portão 8, após o total ingresso do mesmo, tem táxi autorizado pátio principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 0, confirme PLB, autonomia alternativa. Guarulhos 4 horas 160, autorizado pátio Juliette Alfa, 18 mesmo à torre. 12545 é secundária, muito obrigado, boa tarde, beleza. Lisa Novo, bom voo. Obrigado. Irá taxiar um TAM em direção ao ponto de espera, pistão 0, senhor. Após o mesmo livrar a cauda, tem livre pushback acionamento 4234, chame táxi. Gente, após o tráfego, está autorizado 4234, senhor. De Pantanal 471, Lierre decolar piso 0 autorizado, vento de 80 graus com 16 nós. E Daniel decolar o Pantanal 471. Adua, gol 273. 73. Boa tarde, prossiga. Boa tarde, meu amigo. Quando o senhor tiver a nossa autorização para convite, eu estou na sua escuta, Gol 273. Agora, senhor, informação uniforme, pronto para cópia? Estou ciente da uniforme. Ciente, então, Gol 273, tem autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360, decolando da pista no zero com curva direita, subida da El até a posição Leda, apoio direto à posição Bridge, onde intercepta Apro Zulu 16, controle 19.8, transponder 5532, segundo 273. Positivo, nós estamos autorizados de Salvador para confis nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda. Após Leda, voo direto à posição Bridge para interceptar o via Apro Zulu 16. Controle Salvador 198, aciona 5532, gol 1273. Correto, no 273, chama em frente para o posto no metro, senhor. Chama na Agon, 273. Quanto para o pushback acionamento, gol no 601, gate 05. Portão 5, livre pushback acionamento no 601, da chama táxi. Livre push acionamento, chama na pronto para o táxi, no 601. 10, tá pronto. 8002, alinhar e manter a pista 10. Nem manter a pista 10, então 8002. Pantanal 4711, decolado ao Zulu 8, e o transponder 50, com essa 5450, ok? 5450. 5450, corrigido já 4719, obrigado. Decidido contrário, o tempo está em cima, o Limpão Zulu vai passar para a frequência livre. Obrigado, boa sorte. Igualmente, bom voo. Oceané 6259, nós somos 95, tempos 4 e 10, alternamos o galeão. Zero, nove, cinco, quatro e dez, galeão, ciente, senhor, aguarde por esse táxi, o Oceané 6259. Guardado, 6259. O azul, 4234, pronto, táxi, 1906, 3 horas e 20, Maceió. 8002, 80 graus, 14 nós, decolagem autorizada. Entre decolagem da 10, então 8002. Ah, no ponto de espera, pistão 0, torre 118, meia dúzia, ajuste 10, 10, azul 4234, bom voo. Com 1010, sente, vai ficar atento ao gol. Juliette Alfa, como pronto, 18,5. Azul 4234. Entrei. O 1567, está pronto para o spec, no momento, portão 2. Portão 2 livre, senhor. Chame táxi no 567. Autorizado, é posto táxi, gol no 567. O TAN 3897 no portão 612, coordenação com a equipe de solo, após o azul passar a cauda, tem livre pushback e acionamento, senhor. Chame táxi. Vai chamar para táxi, TAN 3897. 50, acione identificação. O TAN 3600 até após etapa, prossiga via, chegada Mari para 2, vê o PES. Quer negar o 10, 10. Autorizado via após ETAP para 2000 com 1010, o TAN 3603, obrigado. É 259, o senhor tem condições de efetuar 180 e livrar via aquilo até Alfa, até o ponto de espera pista no zero? Só leu meus pensamentos, temos sim. Certo, então tem livre até o ponto de espera pista no zero, só na retaguarda do azul. No ponto de espera pista no zero, chame torre 118612 e o Xané 6259. Tem um bom voo, senhor. Obrigado, é o 180, sai pelo aquilo, ingresso Alfa, agradeço a coordenação 6259, seguindo o azul. Salvador é o TAN 8002, decolou passando, vai passar 2 mil pés. 8002, contato radar, suba para nível 380, autorizado Brodileda. 380, Brodileda, o TAN 8002, muito obrigado. Torre Salvador, boa tarde, azul 4234. Ponto esperando 04. 234, boa tarde, já decolou autorizado, pista 10, 90 graus, 13 nós. Livre decolagem. Da 10 azul, 4-2-3. Salvador, gol no 601, tá pra portar com 190 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas, com 190 pessoas a bordo. 190, 4 horas Campinas, copiado, gol no 601, vai aguardar um Airbus da Avianca, o ponto de espera é o número 2 atrás desse Airbus da Avianca, agora a sua cauda, hoje eu chego agora no 090. No ponto de espera, chama a torre 118-62, quando pronto para decolagem no 601, tem um bom voo. Ok, vai aguardar então o arroz da Avianca, após o mesmo seguindo, no ponto de espera 118-6, no 601, boa noite. Salvador, boa noite, Xané 6259, próximo pronto na 10. 259, boa tarde, aliás, Esquadra Azul, Decolador 24, 19-8, controle, Bojagem. 19-8, boa tarde, boa noite. Comente. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4234, na sua escuta, na PUCA. Ajuste no 0-0, ponto de espera, chame torre 118-612, gol no 567, tem um bom voo. No 0-0, como número 2, obrigado, gol no 567. Salvador, Tango Vitor em Dijulete, prossegue de retorno a Salvador, é a Vera Cruz e Interlagos. QNH 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, Vera Cruz e Interlagos. Sinal 4719, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1-25-1-3-3-2-5, Santanal 4719, graças, tenha uma boa tarde, tenha um novo. Beleza, novo, bom voo. Táxi via Índia e Alfa, correção, via Juliette, Alfa deu ponto de espera prestando 0, ajuste 1010. No ponto de espera, estamos chamando a 118-62-3897, tem um bom voo, senhor. Tá, 3897, Juliette Alfa, ponto de espera, 118-6, obrigado. Feliz a novo, você só tá tudo. Igualmente, senhor. 80, autorizado por Adileda. Leda, 380, agradeço. 6259. Salvador, Juliette Jesus. Zulu, prossiga de retorno a Salvador, é a Vera Cruz, Interlagos, Juliette, Índia, Zulu. Autoriza da presente instrumento subir para 2000 na proa de tá? Autorizado subida para 2000 pés na proa de TAP, Juliette Índia Zulu. É, apenas confirma a precedência, Juliette Índia Zulu. Cairo Lorenzo para Salvador, está subindo para 2 na proa de TAP, positivo. Gente de Serra Nova Charlie Lima para Salvador, acontecente, Juliette Índia Zulu. Só para facilitar a nossa chegada, aí tem um passageiro para embarque bem atrasado aqui. Juliette Índia Zulu. Controle da presença autoriza a proa rotatória para o vidente de Juliette. Negativo devido a tráfego, Vitor Índia Juliette. Cliente, 8002, chame centro Recife, 125, decimal 1, na alterna, 133, decimal 25. Torre Gol no 567, no ponto, espera pronto. 567, após 800, companhia, dá, hein? Mantém. Pode rolar, já nem mantém, Gol no 567. Controle. Escuta, controle. Copiado 25133325. ET. Qual é a posição do senhor no pátio 1? 1 do pátio 1. Muito bem, o portão 1 do pátio principal para remoto do pátio principal, é isso? Afirmativo. Do pátio 1, box de número 1. Para remota, posição 013, remota do pátio 1. Copiado, então, isso que Juliette Charlie tem autorizado o início do reboque, deverá manter a posição no través do portão 04. No través do portão 04, deixando livre o Juliette para e chamar para seguir com o reboque, ok? Ok, o isso que Juliette Charlie está autorizado a iniciar e aguardar no través do portão de número 04. Estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador, está 3603. De Salvador, Gol no 601. Para ingresso no Interlagos, o Vig. Tivita Índia Juliette. Uno 601, contato radar, suba para nível 360, autorizado pro de Leda. 360, Gol no 601. Mantinho Gol no 601, autorizado pro de Leda. Leda, 601. Decolagem autorizada, 90 graus, 13 nós. Decolagem, Gol no 567.